O nosso tema de hoje, o que é o Espiritismo? É uma boa pergunta, né? É uma boa pergunta e é uma pergunta que tem uma resposta muito grande, muito ampla, muito complexa, e a gente não vai conseguir responder ela totalmente. Mas a gente vai dar alguma ideia. Então, para se juntar com aquilo que vocês já sabem e, muitas vezes, para fomentar uma busca, uma procura mais direcionada. Eu começo dizendo, vocês já ouviram falar muitas vezes, Espiritismo não é religião, o Espiritismo é uma doutrina. E aí a gente fica assim, mas o que é uma doutrina? Se não é uma religião, o que é uma doutrina? A doutrina é um conjunto de ideias básicas contidas num sistema, que pode ser filosófico, religioso, político ou de outro tipo. Mas é um conjunto de ideias que formam esse sistema. As religiões, elas têm uma doutrina. Cada religião tem o seu conjunto de ideias. Mas as doutrinas não são religiões, porque ele fala. Pode ser filosófica, pode ser política, pode ser até de cunho econômico. Então, são coisas bem diferentes. O Espiritismo não tem a ambição de ser uma religião. Não é esse o foco. E a gente vai tratar disso mais adiante. Jesus, a doutrina dele se baseava em quê? Jesus não fundou nenhuma religião, a gente sabe disso. Mas a doutrina dele, que tinha princípios básicos, se caracterizava por, como fundamento, o amor, a obediência, o perdão, o trabalho, o bem e outras coisas. Através desses princípios, criou-se o que nós conhecemos como o cristianismo, tudo sob a base que ele estabeleceu. E dentro disso, várias religiões se formaram dentro das suas buscas, dos seus interesses, daquilo que entendiam, das suas interpretações, várias foram criadas. Então, apenas um parênteses também para a gente entender. A doutrina espírita, ela se propõe a estabelecer um diálogo, e também a gente já repetiu isso algumas vezes, entre religião, ciência e filosofia. Que são três aspectos que ela considera importante para que seja, dessa forma, melhor entendido a nossa realidade, tudo aquilo que nos cerca, tudo aquilo que nos afeta de alguma forma. Então, só o aspecto religioso não é suficiente para isso. Só o aspecto filosófico também não. Só o aspecto científico? Também não. A junção dos três nos dá uma base bastante forte para que a gente consiga ter essa compreensão do que é o mundo como um todo. Tem como base, aí agora então, o que ela se estabelece? A existência de Deus. Esse é o primeiro princípio, é um ponto básico. Lá no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta é o que é Deus? Porque a partir daí, nós começamos a ampliar a discussão ou a conversa. Se não saímos de um ponto que é extremamente básico, a gente não consegue. Então, a existência de Deus. Não em ordem, mas citando. Existência e imortalidade da alma. Então, a alma, além de existir, ela continua viva, ela permanece viva mesmo após aquilo que nós chamamos de desencarne. A evolução do espírito. Nesse ponto, é difícil encontrar alguma doutrina ou até alguma religião que consiga explicar como o espírito evolui. Porque estamos aqui encarnados, acreditamos que somos espíritos, mas e aí? Como é que anda isso? Como é que funciona? De que forma que isso acontece? A doutrina espírita explica. Pluralidade das existências e dos mundos. Significa dizer o quê? Não somos de uma única vida, uma única encarnação. Temos várias. E os mundos também são vários. Aí a gente pensa assim, mas nesses mundos todos não foi descoberto vida. a ciência humana a todo momento está fazendo pesquisas e não conseguiu encontrar vida em outros mundos. Mas a ciência humana também não consegue ver aqui entre nós espíritos desencarnados. Não como ciência. Algumas vertentes falam e, de alguma forma, tentam comprovar, mas também não é amplamente aceito. Então, esse ponto não é um ponto de importância, considerar a ciência como base para justificar isso. Comunicação com os espíritos. Nós nos comunicamos entre espíritos encarnados de forma bastante comum, né? Mas e a comunicação entre espírito desencarnado e encarnado? Também existe uma base extremamente sólida, comprovando as diversas formas em que as comunicações são feitas. Então, para a gente também entender como princípio do espiritismo. E aí, então, eu volto a falar do tríplice aspecto da doutrina, né, que é a religião, a ciência e a filosofia. No aspecto de ciência, ele estuda tudo aquilo que trata de mediunidade, reencarnação e vida após a morte. Tudo isso como foco na razão e na lógica, na explicação. Não apenas dizer que existe, mas demonstrando como as coisas acontecem. No aspecto filosófico, estabelece relações com o todo. Ela não se limita a falar apenas das nossas relações, mas tudo o que nos envolve, tudo o que nos afeta. São as nossas questões existenciais que trata a questão filosófica. Por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos? Aquelas respostas que muitas vezes nós, durante muito tempo, procuramos. Trata da moralidade como meio de ação e reação. O que quer dizer isso, né? Que através daquilo que nós fazemos, as coisas certas, as coisas erradas, a moral, nós estamos agindo e estamos recebendo de volta de acordo com essa ação. Então, bastante profundo também para ser tratado. Como religião, o que é Deus, as suas leis, o que é livre-arbítrio, fé, oração e a transformação espiritual, como que ela acontece. Bastante amplo também nesse aspecto. O Livro dos Espíritos trata da parte filosófica da doutrina. Quem já leu o Livro dos Espíritos sabe que são vários questionamentos feitos e respondidos por espíritos. A questão ciência, Livro dos Médiuns, que fala sobre a questão prática e experimental dessa relação de mediar, de comunicar com o lado espiritual. E a questão religiosa, o Evangelho segundo o Espiritismo, que além de trazer os textos bíblicos, explica, abre eles para o nosso entendimento de uma forma que a gente consiga realmente entender o que ele está falando. Até pela questão do tempo em que ele foi escrito. Esse livro aqui, O que é o Espiritismo, ele explica bastante coisa sobre esses aspectos que foram falados, inclusive com mais profundidade do que foi tratado. E ele, numa única frase no final, ele tenta dar uma resumida para a gente entender um pouco o que é, então, Espiritismo. Uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Ou seja, de quem nós somos, para onde vamos, de onde viemos e essa relação no mundo corporal, que é o que nos importa saber. De nós, aqui presentes nesse planeta, dentro de um corpo, sobre todas as questões que envolvem uma encarnação e as dificuldades que nós passamos durante ela, as comparações que nós fazemos, as desigualdades, para tentar entender a profundidade desse significado dentro das nossas vidas. E nos dá, através disso, um norte, no mínimo, uma condição de escolhas melhores ou escolhas mais baseadas em alguma coisa e não simplesmente levando a vida como a gente muitas vezes vê. Então, para quem quiser, né, a gente sempre cita livros, né, para quem quiser saber mais o que é Espiritismo. É um livro também de Kardec, tá bom?